Norma 319, 7 acionado com 172, 350, alternando Guarulhos, para o táxi. Pena? Guarulhos. 15 alfa, 18.6 no ponto de espera com a torre, 1003 no ajuste, por favor. 1013, autorizado Índia e Alfa. Só espera 118.6, grato, tenha uma boa semana. Sete solo agora 14, direita, 21 décimo 9 solo livrar, bem-vindo. 219 ao livrar direito, obrigado, no 776. Solo Salvador, muito boa noite, gol 1 776. 776, bem-vindo, Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette 4, gol 76, obrigado. 3197, ponto espera da 10 pronto. É 3197, autorizado alinhado e decolagem no 0, vento 1 no 10 graus, 10 nós. Autorizado ingresso e decolagem, capitão na 0, TAM 3197. Controle Salvador, boa noite, passare 2224, informação Alfa. Identifique, chegada é a Mari, vai descer por 050 na porra de TAP. 050, vou em TAP, passare. Estabilizado no LS, 1884, torre, 1-8, principal meio, bom domingo. 2-6, igualmente. 5-2, 1-8, 2.000 pés, 1013, permanece, livre LS, forma na final. 5-2, 1-8. Salvador, boa noite, voo 1884, LS está 0, embaixo travado. Boa noite, 1884, tráfego avistado, pista livre tem autorizado pouso, vento 120 graus, 109, ajuste padrão. 6013, sempre pouso, pista 0, voo 1884. Tá 3197, decola o 1-6, controle 120, decimal. 208. Sede Delta 3197, boa noite. 197, contato radar, subal 380, saída da EL. 380 da EL, quando possível, a pro de Leda, o bridge. Leda autorizado na presente. Presente Leda. estabilizado em LS avistando o TPE 5298. 5298, chame torre no noite pessoal 6, tem um bom domingo. É igualmente, obrigado. Passare do 2224, desça para 2000 pés, 1003 do padrão, livre LS, informe na final 1. Ciente, passarendo para 2013, informará no ILS, passarendo. Salvador, boa noite, turno 884, Livrona. Turno 884, prossiga Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, turno 884. Salvador, boa noite, é o TP-5298, estabilizado, baixado para baixo. 5218, boa noite. Tráfego avistado, sim, autorizado pouso, vento no 20 graus, 10 nós, ajuste 10 no 3. Torre, muito boa noite, é o TAN 3603, na posição 7, sinal para cópia, Guarulhos. 3-4-0 já aprovado, pronto. 3-4-0, posição ativa. Guarulhos, 3-4-0 aprovado, rota Bizulu 2-1, decola no zero, curva direita. Subida Arbor, Elefa, Interceptor aerovia. 5406 transponder, controle 19120.8. Autorizado Guarulhos no 340, arbora Nefa, pela Upper Zulu 21, pista 10, curva direita, 5406, e o controle 1208, o TAN 3603. Então, 75, controle para o posicionar. Chamará. Sala é a TRIP 5218, livrou. Tiro pátio 3, bem-vindo, 5218 da TRIP. Gato, pátio 3. Estabilizando a localizadora, passarela, visual para a pista. 2234, chame 12 no noite de Palmeiras. Comandante 386, obrigado, até já. Torre, boa noite, passarela 2224. 2224, boa noite, tráfego avistado, 30, pouso, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, ajuste no 0 no 3. Passarela livre de pouso, 1 no 0 no 3. Bahia, quando tem essa informação alvo. Bono 3, Brasília aprovado 360, pronto, cópia. Afirmo, Bono 6, Bono 3. Brasília 360 aprovado, rota de Zulumo 7, decolando 0, curva direita. Subida, Arbo, Elefa. Intercepta aerovia e sai conforme. 5412, transponder, controle opera 120.8. Alô, Salvador, boa noite, 322, espaço, boa noite, prossiga Alfa, reposto Nina Juliette. Alfa para Juliette. Alô, no 3, não autorizado, Brasília 360, aperto 17, decolador 0, com curva à direita, Arbor Elefa. 5412, aciona, 120.8 é o controle, Alô, no 3. Portão 4, chame o condutor para o push back saneamento. Portão 4, chama o condutor, obrigado, não tem outro. Qual o horário do plano para Aracaju? Push 302, então fogo cedo ainda por cima do sistema, o trigo, mas assim que entrar, já retorno para a direção. Salvador, Bono 885, boa noite, informação, autorização, Guarulhos. Boa noite, Guarulhos, 360 já aprovado, tá pronto, cópia. Pronto. Guarulhos, 360 aprovado, falta piso Lua 21, decola no 0, curva direita. Subida, Arbor, Elefa, após intercepta, aerovia e sai conforme. 5411, código transponder, controle opera 120.8. 360, Guarulhos, piso Lua 21, decola no 0, curva direita. Arbor, Elefa, a saída. Transponder 5411 e controle Salvador 120.8, Bono 885. Correto, Porto 9, chame o controle para o posto assinar. Porto 9, ativação, Bono 885. Passarinho 2224, prossiga a Juliette, terremoto 14. Juliette para 14. Tan 3, 0, 3, para a cidade de posição 7. Posição 07, CN, após o tráfego da passarinha, retaguarda está livre, chame o táxi. Tan 3, 603. Pode passar ali, está livre, está um ataque, 603. Escuta. Pronto, cópia Aracaju 190. É, 130. Só um minuto então, vou governar com o centro Recife 130. 5296 para cópia. Pronto para cópia. Provado Aracaju no 130, Golf 677, aerovia decolando ao 90, curva esquerda, no perfil da Conde, acionado o transponder 5420, controle opera 120.8. Só confirmando a decolagem após curva esquerda. Confere, chame enquanto pronto para o posto acionar no pátio 3. Solo Tantra 603 para ataque com 804 horas, cidade Alfa. Ataque aprovado para principal, Índia Alfa. Ponto de espera, transfira a torre 118.6, ajustado 903, bom voo. Pátio Índia Alfa, Tantra 603, semana 2. Torre, muito boa noite, eu TAN 3603, no ponto de espera. Boa noite, 3603, autorizado a linha área de decolar, pista no zero, vento no 20 graus, no zero norte. A linha decola, TAN 3603. Siga, senhor, aquele data. Na data, o POB. Parou. POB. Chame a torre 186 para acionamento de táxi de colagem. Na data, tem um bom voo. Senhor, aquele delta ajustado 1013. Boa noite, Serra, aquele do autorizado acionamento, reporte para o táxi.